Neste momento aqui no estúdio, o empresário Paulo Pucinelli, aqui de Foz do Iguaçu, ele que é presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Oeste do Paraná, a ACOMAC. Bom dia! Bom dia Guilherme, bom dia aos ouvintes da CBN. A ACOMAC que está completando 30 anos de atividades aqui no Oeste do Paraná e prepara para este fim de semana uma grande celebração? É isso, né? Nós estamos comemorando agora, amanhã, 30 anos da fundação da ACOMAC. A ACOMAC Oeste, ela, a central dela é Cascavel, né? Nós pertencemos a Cascavel. É a primeira vez que, nesses 30 anos que a presidência é de Foz do Iguaçu, ela, durante todo esse tempo ela teve uma rotatividade, já tiveram presidentes, né, de Cascavel, de Toledo, de Marechal, de Medianeira. E é a primeira vez que alguém de Foz do Iguaçu assume a presidência, né? E eu sou incumbido desse mandato de 2 anos, né? Que começou em janeiro e vai até dezembro do ano que vem. E coube a mim e ao nosso pessoal fazer essa festa, né? Condecorando os fundadores, né? Porque a gente imagina hoje é uma associação que defende os interesses das grandes lojas, médias, pequenas, né? Os problemas são sempre os mesmos, né? Independente do setor, né? Independente se é grande ou pequeno, mas os problemas são os mesmos. E a gente tem trabalhado para fortalecer o setor, para a gente ser ouvido, né? A nível nacional. As ACOMACs, né? No Paraná são 11 ACOMACs, 11 regionais. As ACOMACs, elas são filiadas ao sistema FECOMAC, né? Aí tem a FECOMAC, que é Paraná. E as estaduais são filiadas à Anamaco, né? E a Anamaco é a que coordena todas as FECOMACs e as ACOMACs. E nós temos, né, o prazer amanhã, dentro dessa festividade, né, desse jantar de confraternização, com decoração aos fundadores e aos ex-presidentes, uma palestra com o Cláudio Cons, que é o presidente da Anamaco, para falar sobre o ramo, sobre perspectiva. Esse Cláudio Cons, ele tem assento no Conselho da Dilma, né? Então, quando você tem uma diminuição nos produtos da construção, de IPI e tudo, é um trabalho das ACOMACs que chegam lá para conseguir a gente ter uma diminuição na carga tributária e poder vender mais e o consumidor poder comprar um produto mais em conta, né? E esse aniversário será celebrado amanhã com um jantar ali no Rafaim Palace Hotel. Jantar que contará com a participação de representantes dos municípios, aliás, vamos até deixar claro aqui, a área de abrangência dessa regional oeste do Paraná, da ACOMAC, é bastante grande, né? Nós temos, né, é a maior ACOMAC regional do Brasil, né? Nós somos, são 292 associados, hoje, antes de vir para cá, ainda eu confirmei, são 272 ativos, né, associados ativos. Nós vamos daqui de Foz, assim, só para ter uma ideia, daqui até Ubiratã, mais ou menos de Guaíra até Laranjeiras, né, a gente representa todas essas cidades. E a ACOMAC, ela tem uma atuação muito importante, assim, dentro do segmento, né? A ACOMAC sempre trabalhou muito, assim, para combater a venda direta das indústrias, né? Porque você sabe, você tem um comércio e se a indústria vende direto para o consumidor final, acaba prejudicando o comércio, né? Que a finalidade da indústria é servir o varejo e o comerciante vender para o consumidor final. Mas sabe que tem indústrias que acabam, né, por ter dificuldade em alguma região, acaba vendendo direto, e esse é um trabalho que a ACOMAC fez muito bem durante 30 anos. E também outra coisa, uma bandeira defendida pela ACOMAC, né, que é uma coisa assim que às vezes o consumidor, né, tem que procurar entender, né, para ver as dificuldades de cada um, né, que é a cobrança de taxa de frete, de entrega, né? Nós temos, a gente trabalha com um produto muito difícil, né, um produto para carregar uma carga de areia, o tijolo, né, o cimento, um produto de valor agregado pequeno e que dá uma despesa muito grande. Né? Então, você pede hoje um remédio numa farmácia, a pessoa vai com uma moto e às vezes tem taxa, uma pizza, alguma coisa. E a entrega do material de construção é muito mais complicada. É, né? Um então, caminhão, geralmente. É um caminhão, né? E isso, pô, é transtorno. Então, é uma bandeira defendida pela ACOMAC, do qual tem que ser cobrado e tem que ser explicado para o cliente. Por isso que o cliente também tem que se programar melhor na sua obra para que ele peça de uma vez só, né? Não é? Então, se não não tivesse taxa, abuso, né? Por exemplo, a pessoa vai usar 20 sacos de cimento em 4 semanas, ele vai comprar 5, você vai ter que fazer. Então, essa é um trabalho que a gente tem feito para conscientizar o próprio cliente para se programar melhor, né? E também que é justo essa cobrança. Então, é uma bandeira defendida pela Comac. E a gente está muito feliz, né? Porque nós, nesses 30 anos, né, tem que parabenizar, né, o seu Narciso Guilherme de Cascavel, né, o seu Silvino Bigolin, o Nid de Toledo, né, o pessoal da Fumacol de Toledo também, que começaram essa batalha há 30 anos atrás. Eles vão estar aqui, vão estar recebendo a condecoração, né, que vai ser dada com todo o mérito para o pessoal que trabalhou já em prol do conjunto todo. Né, porque acaba, né, a pessoa que sai do comércio dele para trabalhar em função de uma associação sem salário, né, em prol do pequeno, né, eu acho que é uma festa legal, né. Nós vamos ter a palestra do Cláudio Cons, né, um cerimonial muito rápido, né, para condecorar esses ex-presidentes e os fundadores. Depois a gente tem um jantar e temos um show de viola caipira da Orquestra Paranaense de Viola da FAG de Cascavel, né. A gente vai estar oferecendo esse show para todos os associados. E também, né, uma coisa da associação, né, os associados da Acomac, né, tem uma diária de hotel, né, no Hotel Rafaim, para vir de toda a região para comemorar com a gente esses 30 anos, essa festa aí da Associação dos Lojistas de Materiais de Construção do Oeste do Paraná. E aqui em Foz do Iguaçu a gente observa que o setor da construção ele encontra-se bastante aquecido, até grandes obras públicas, questão como a construção da sede da UNILA, obras particulares, ampliação de hotéis, obras viárias também. Como é que está o panorama para os comerciantes de materiais de construção em Foz e no oeste do Paraná? Olha, eu sou muito, assim, me considero uma pessoa privilegiada por trabalhar num ramo de material de construção, né? Eu sou engenheiro civil, formado em 1979, trabalho com obra desde 1977, né? E me sinto muito feliz nesse momento em Foz, né? Eu estou em Foz há praticamente 30 anos e vejo, assim, uma das melhores fases nesse setor. Todo esse tempo, Foz, né, teve várias épocas boas, épocas que tiveram, né, no ramo meio parado, mas hoje eu vejo, assim, com muita felicidade tudo isso que está acontecendo em Foz do Iguaçu. Né, o desenvolvimento na parte turística que motivou todos os hotéis pequenos reformando, ampliando, hotéis novos, né, novos projetos, isso é de muita alegria para a gente, né, os shoppings, né, dois shoppings grandes, né, um sendo construído já, com, né, o outro em fase inicial. Então, eu sou muito feliz por isso, né? A UNILA, né, com tudo que ela já está tendo, já está trazendo para a cidade, e ainda com toda a perspectiva de mais de 10 mil alunos, eu vejo, assim, que é um passo muito importante para a Foz se consolidar mesmo, né, para que tudo isso, e em todo o ramo, né, nós que trabalhamos, né, com pequenas obras, né, o varejo pequeno, e também atendemos grandes obras, a gente vê a quantidade de lançamentos de prédios comerciais, prédios residenciais, obras pequenas, Minha Casa Minha Vida. Então, em todos os setores está tendo um crescimento muito grande. Isso é muito importante, né? A cidade ficou um tempo parada, a valorização dos imóveis, todo mundo que compra quer valorizar. Sou muito feliz, né, nós aí pelo nosso uma coisa assim, né, que a gente, né, acredita, tem coisa até que surpreende a gente, né? Nós acabamos agora de lançar o Jardim Nova Esperança, né, que é um lançamento de uma área nova dentro da minha estrutura, mas a gente já lançou o Jardim Nova Esperança, né, para quem conhece, no final da República Argentina, quando termina a pista dupla, né, termina a pista dupla ali na Mário Filho, 70 metros para frente, do lado direito, nós compramos uma área e fizemos um loteamento de 154 lotes, né, nós, inclusive, vai ficar muito bonito, né, assim, nós, pela própria consultora, nós vamos fazer a duplicação da República Argentina, ali da Mário Filho até a Bubiaque, né? O terreno nosso tem 200 metros de frente, mas nós vamos fazer a duplicação de 400 metros. Mas, assim, estou falando isso, né, não é com a intenção de vender, porque nós vendemos tudo em menos de 15 dias, 154 lotes. As pessoas compraram, sabe assim, foi uma surpresa muito agradável para nós, né, com o primeiro empreendimento de loteamento que a gente fez, e para ver como as pessoas estão acreditando nisso, sabe? Então, eu fiquei né? muito feliz pela faltar um lote, sabe? Foi muito rápido, assim, né? Nós fomos fazendo uma relação e quando não deu tempo de ligar, as pessoas começamos a ligar, começaram a vir fechar, e então, muito interessante, dentro de uma cidade que às vezes teve um tempo parado, você fazer um loteamento e conseguir vender 154 lotes em menos de 15 dias, é um motivo de alegria para a gente, da gente estar vivendo uma cidade que está vivendo um momento bom e a gente tem que acreditar, tá? Procurar fazer a coisa certa e, né, e a gente viver feliz aqui em Foz do Iguaçu. Agora, este ano de 2014 é um ano bastante importante porque é um ano eleitoral, eleição para o governo do estado, para a presidência da república, deputados federais, deputados estaduais, senadores, e o setor da construção civil nos últimos anos ele tem algumas ocasiões se beneficiado, né, com a questão de isenções, em outras ocasiões feito algumas críticas aos governos. A Comac, os empresários da construção civil estão preparando também, da construção, enfim, de materiais de construção, estão preparando pautas específicas para apresentação aos candidatos também neste ano de 2014 para os mandatos que se iniciam a partir de 2015? Olha, né, sempre, né, eu que participo de reuniões, né, estaduais e federais, né, esse é um problema muito grave, né? Eu vejo assim que de tudo, né, nós moramos, né, eu sou assim como eu gosto muito de Foz do Iguaçu, do Paraná, do Brasil, acho que a gente vive no melhor país do mundo, infelizmente tem algumas coisas que não acompanham, né, a iniciativa privada. Eu acho que o empresário brasileiro, ele é um cara preparado, porque ele passa por dificuldades. Nós temos aí uma das maiores cargas tributárias do mundo, mas não adianta você falar em redução de taxa, redução de impostos, né, se a gente não coordenar melhor eu sou muito crítico da parte política, né? Infelizmente, né, virou uma outra realidade, assim, né? Porque você não vê ninguém falando na gestão pública melhor, né? Eu condeno, a gente não vê nada de novo, tanto em prefeitura, como em estado, como na federação, né? Eu acho que a gente mora num país maravilhoso, que tem tudo para ser o melhor país do mundo, né? Em tudo, né? Assim, porque quando você trabalha, né, eu tendo a minha empresa, eu procuro fazer a coisa correta, né? Você enxugar, você ser justo, você fazer as coisas corretas. E você não vê isso no poder público, né? O poder público hoje, a classe política, ela está deslizando sempre em interesse próprio ali. Então, a gente, né, nisso eu sou meio entristecido pelo país, que eu acho que a gente poderia ser melhor, né? Eu acho que o país tem tudo para ser melhor, né? Com todas as riquezas naturais, né? O país é muito bom, mas aí você vê só gastos, né, excessivos em determinadas posições. Às vezes, né, você fica triste quando você vê, por exemplo, em Foz do Iguaçu, você vê um viaduto sendo construído com puta tão demorado, né, dando vários problemas para a cidade, né? E aí é uma obra pequena perto de todo o potencial que a gente tem. É muito pequeno, né? Na realidade, não é nem um viaduto, é praticamente uma trincheira, e você paralisar a cidade. Então, quando você vê isso, você fica triste, né? Quando você vê isso, você fica triste. Mas quando você vê o desenvolvimento que as empresas particulares fazem, aí sim, eu acho que aí é motivo de felicidade. Eu acho que na política e na parte administrativa da gestão pública, eu acho que a gente teria que ter um choque, teria que aparecer alguém, né, e isso é a perspectiva que a gente não vê, mas teria que aparecer alguém para fazer alguma coisa diferente, para a gente acordar, para poder dar um salto de qualidade nessa gestão pública de uma maneira geral, município, estado e federação. Conversei aqui na CBN, empresário Paulo Pucinelli, presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Oeste do Paraná, a Comac Oeste. Paulo, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Parabéns a todos os envolvidos na associação pelos 30 anos dessa entidade. Eu que agradeço, e ainda, né, servindo aqui dos microfones da CBN para convidar, né, o pessoal ainda das lojas que não confirmaram, dos lojistas associados aí, para que participem, né? Nós só vamos ser forte, o associativismo é isso aí. Quanto mais a gente tiver, né, que a união a união faz a força, né? Então, a gente espera a participação de todos os comerciantes de materiais de construção do Oeste do Paraná aí nesse evento de amanhã.